Vem comigo, vem dançar. Quero ver você suar, rolando seu corpo no meu. Sente o clima, deixa estar. A emoção vai te levar. Essa noite eu sou seu. Se entregue para mim. Deixa eu quebrar o teu gelo. Eu quero te descobrir. Deixa de lado esse medo. Esse é o nosso momento. Te quero e você me deseja. Se entregue para mim. Deixa essa timidez bem longe daqui. Chegou a hora, é nossa vez. E agora é pra valer. Não pense mais e me beija. Vem comigo, vem dançar. Quero ver você suar, colando seu corpo no meu. Sente o clima, deixa estar. A emoção vai te levar. Essa noite eu sou seu. Se entregue para mim. Deixa eu quebrar o teu gelo. Eu quero te descobrir. Deixa de lado esse medo. Esse é o nosso momento. Te quero e você me deseja. Se entregue para mim. Deixa essa timidez bem longe daqui. Chegou a hora, nossa vez. E agora é pra valer. Não pense mais e me beija.